confete, pedacinho colorido de saudade. Ai, ai, ai, ai. Ao te ver, na fantasia que usei, confete. Confesso que chorei. Mas você está em sintonia com a Rede USP de Rádio, curtindo os maiores sucessos carnavalescos de todas as épocas. Mas, se você quiser participar desta pedida, o nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br, ou mande uma carta para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música! Em nosso coreto carnavalesco, o saudoso magrinho elétrico Joel de Almeida, defendendo do Carvalhinho, Vai Ver Que É. Vocalistas tropicais, e este sucesso, e este conjunto, canta do Paquito, Jacarepaguá. Para os nossos ouvintes, nós temos ainda mais este sucessaço carnavalesco. Precaute, cantor que era paulistano, mas fez sucesso no Rio, cantando aqui em arranjo do Pachequinho, do Armando Cavalcante, Papai Adão. Se veste de baiana pra fingir que é mulher. No baile do teatro, ele diz que é Salomé. Vai ver que é, vai ver que é. Se veste de baiana pra fingir que é mulher. Vai ver que é, vai ver que é. No baile do teatro, ele diz que é Salomé. Vai ver que é, vai ver que é. Cuidado, minha gente, com esse tipo de rapaz. Diz que a gente bem, ninguém sabe o que ele faz. Se perde o lotação, nervosinho bate o pé. Vai ver que é, vai ver que é. Cuidado, minha gente, com esse tipo de rapaz. Diz que a gente vem, ninguém sabe o que ele faz. Se perde o lotação, nervosinho bate o pé. Vai ver que é, vai ver que é. Se veste de baiana pra fingir que é mulher. Vai ver que é, vai ver que é. No baile do teatro ele diz que é Salomé. Tem Paquetá também, a gente pode amar. Porém, o lugar deste mundo maior é pra mim, Jacarepaguá. É hoje que eu vou me acabar. Com chuva ou sem chuva eu vou pra lá. Eu vou pra Jacarepaguá. Mulher é mato e eu preciso me arrumar. É hoje que eu vou me acabar. coração já foi o tal. Hoje é erva quem manobra, e a culpada foi a cobra. Hoje é erva quem manobra, e a culpada foi a cobra. Palheira, uma erva sem juízo, uma cobra traiçoeira. Lá se foi o paraíso. Hoje é erva, tem manobra, e a culpada foi a cobra. Hoje é erva, tem manobra, e a culpada foi a cobra. Que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Mas ela está conosco hoje curtindo os maiores sucessos carnavalescos. Vamos lá então com música. Chega a vez da maior patente que o rádio já teve. Estamos falando do saudoso pesquisador, compositor, cantor e radialista Almirante, que canta do João de Barro, Yes, Nós Temos Banana. Quinteto vocal Quatro Ases e um Coringa também, nosso coreto carnavalesco, em nossa passarela sonora. E esse conjunto Quatro Ases e um Coringa canta do Peter Pan, Apanhador de Papel. Nelson Gonçalves mais uma vez em nosso coreto carnavalesco e o seu maior sucesso, Arranjo dos Zacarias. Nelson Gonçalves canta do Haroldo Lobo, Serpentina. Banana, menina, tem vitamina.